Controle Salvador, boa tarde, é o Azul 2788. 2788, boa, sobe 170 via saída mão. 170 sem restrições. 170 via saída mão. Via saída, então vai manter 3000 o 2788. 4116, desce para 2000 pés, autorizado LS 1011. 2000 pés, autorizado LS. Tudo. 4116. 2006, completa final ILS, chama a torre agora, 18895. 1895, o 2006. Salvador, boa tarde, gol 2006. 2006, boa tarde. O altímetro é no 0, no 1, no 11, está baixada a travada? Afirmativo. Antes é gol 2006, tem pouso autorizado no 1-0, vento no 40 graus com 08 nós. Ele pouso o gol no 2006. São 3805, chama Recife agora, 1251, alterno no 3325. 251-1332-3205. Secundário no 3325. 09, prossiga na escuta. Oi, boa tarde, Papa Hotel Yankee. Gerra, Hotel Yankee. Prossiga, mantém um ponto de espera da 10. Do 4116 completa a final IRS e chama a torre agora, 118.95. 2788, azul, autorizado, voar posição Cogbo, livre das restrições, sobe 170. Cogbo, livre das restrições, subindo para 170.2788. Via pêndulo 10, aciona 5037, controle 120.8. 5037. Natal, Serra Brava, Serra Golf. Autorizado nível 370, decola pistão do zero, com curva esquerda, no sentido da Fuca, Jambos e Parque. O código transporte, vai trabalhar com o 10, código transporte 5037, o código motor extraída 720.8. É o gol 1256. 256, correto, para posicionamento. Está pronto para o posicionamento. Boa tarde, mantenha a via chegada bom, se para sequenciamento, desce para 4.000 pés, 1.011. 4.011, via, o bom 8.80. 3.560, via chegada, desce até o 0.60. Guedes, portão 09. Alfa, Juliette, para o 09, 2006. É o Yankee, na linha mantém, cabeceiro no zero. Prossegue Interlagos, rotatória, patrulha 04, prossegue para Salvador, ok? Ok. Patrono no meia, solo 06 direita, solo 21, decima 1, não, boa tarde. 21. Fala, boa tarde, eu sou o patrono no meia na Fox, na Fox Trot. Primeira nave que chamou solo? Azul 41 no meia. Tive decolagem da 10, vento 150 graus com 099. Um minuto para cópia, prepara subida ao lotar. Salvador, o voo 256 para o táxi, está com 102 a bordo, 2 horas e 36, alterna Recife. O 256, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 011, no voo. Direita Índia, ponto de espera, torre 295, com 1011 no ajuste, o voo 256, obrigado por ter sido. Decolagem 08, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 208, bom serviço, Yankee, grato. 0, curva à esquerda, subida ao lotar. Voz DCT Frotti, após DCT. 5023, transponder, controle 120, decimal 8. Controle Papatango Serra, da Yankee. Papatango Serra, Hotel Yankee, contato, radar na decolagem, cruzando 710, sobe ao nível 110, voa Conde. É, 710, do momento, aprovando o Conde, da Hotel Yankee. Portão 3, autorizado. Portão 3, patrão 3. Agora controle 223, na posição 2, para o portão 3. Thank you. 104, chama a torre agora 118.95. Camarada 118.95, grato. Gol 1164, desce para 2000 pés, ajuste 1011, autorizado, LS. 2011, autorizado, LS. Autorização do controle. Acima aqui, você não se escuta. Torre Salvador, patrulha 04. Pare, patrulha 04, prossiga, altímetro no 011, vai prosseguir para pouso no GRAE. Baixo 2, na área militar. Chega na final da 107, o patrulho 04, em reporte na curta, para pouso direto no pátio militar. Patrulha 107, reportará na curta, patrulha 04. Mantenha a via chegada que está ótimo. Indo com a loja do 0, gol 26. São 3560, desce para 2000 pés, autorizado LS, ajuste do altímetro 1011. 2000 pés, 1011, da 3560. 304 está livre, prosseguir com essa proa para o sul e vai após, ingressando na final do 10, vai curvar à esquerda, efetuar uma base para pouso no 10. O patrulho 04, reporte para girar a base. Autorizado, aproxima direto, Tony. Esperança alternativa? 256 da colo 12, controle 120, decimal 8, então bom voo e boa tarde. 208, obrigado, senhor, 256, bom serviço. De Salvador, Coronel, boa tarde, é o gol 256, ele é cola, cruza 1100 metros. O vento 130 graus com 09 nós, reporte no solo controlado, pistão no zero. Cacete, está na final da 107, se autorizado, aproxima direto para o pátio militar sem sobrevoar a base aérea. Perigo, senhor, pousar não no zero, que é já para evitar o sobrevoo da base 404, após seja livre à esquerda na via hotel para o pátio militar. Tá, sim, tá na final. Foi pelo sul da passagem ao ATR da Passareda, após segue o tráfego via Patinga, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 011. Tráfico Salvador, uma boa tarde, é o Azul 2714, 5 de novembro, autorização do tráfego para Barreiras. Azul 2714, boa tarde, Barreiras, nível 160 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, Vataque. Abaixo da papelata do plano de voo. 5047, transponder, controle 120, decima 8. Do 60, cola da 10, primeira curva esquerda, Momo, Vata, 047, 20, decimal 8. Foto conforme o plano, azul 2714. 2714, correto, espera funcionamento. Chamada por funcionamento. Afirmo. 6315, Guarulhos, 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El Leda Mótica. Via Pesulo 10, Piraí e Conforme. 5054, transponder, controle 120 do Cima 8. Ok, apesar do Guarulhos, decolando a pista 1-0, com curva à direita, saída da Euleta, ótimo. Uppers do 1-0, até vir aí. Após 5-0-5-4, transponder e o controle 2-0-9. Treinamento correto, tempera para estacionamento. Ok. 3-0-5-4. Boa. 8-8-5, desce para 2.000 pés, ajuste 1.011, curva agora à esquerda, voa na curva 210, essa para autorizada ele. Curva à esquerda, 210, desce 2.000, estou autorizado, matou, 8-8-5, da Gol. Agora, está ali, novo Comandante Cara, Natal. Comandante 4, Natal, nível 1-1-0 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, fechada subida Comde, via Golf 677. 5044 transponder, controle 120 decimal 8. Correto, 3560 completa a final, chama a torre 11895. 1895, a torre 3560. Boa tarde, Salvador, tá 3560 estabilizado no IRF. Parece na zero, boa tarde, altímetro no 09, no 611, reporte Simbra com trem chegado. Era Simbra, tá 3560. No 256, chama Recife no 2685, alterno no 2545, no 256. 1-2-6-8-5, 2545, obrigado. 885, vai estabilizar a final, chama a torre, 118-95. Estabilizou já 885, vai chamar a torre. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, 1964, 2000 pés, livre LS, 1011. 2011, livre LS, 964, obrigado. O 1164, boa tarde, taxi via Alfa Charlie Juliette. Alfa Juliette, o 1164. Tá do pouso na 10 da 3560. Controle, Papa Tango, Serra Italiana. Lima Quilo Zulu, tá visual com Airbus na curta final no zero? Faz a passagem do Airbus na curta após a Lima 100, cabeceiro no zero, Lima Quilo Zulu. tá passando pela Alta Yankee? Solo Salvador, TAM 393 para a Copa, Galeão. Certo. Tolima Quilosul na escuta, Tony. A gente considera a autorização, mantém a posição. Ah, Tolima Quilosul, o tráfego já passando externo. No 85, continua a aproximação, agora no pista livre, altímetro no 09. Guardando no 09, 885 da Gol. Da 10, curva direita da El Verde Lunes, transponder 506, tempo, controle 1208, tá? 3193. 3193, correto, para funcionamento. 1164, CGS, com 02 utilizado. Gol 1164, José. 1164, CGS, 02 utilizado. 10402 autorizado, obrigado. Décima ONU, boa tarde. 3-1, 1, boa tarde. Paulo Salvador, 3-5-0 da Tata de Brano, boa tarde. 3-5-0, boa tarde. Taxi via Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette pro 1-1, 3-5-0. 108 nós. Autorizado pouso no 0, gol no 885. Uma das quatro, acionamento por conta, para o táxi, chame torre 118 decimal 95. Estacionamento azul 2714. Taxi 3 autorizado, chame táxi 2714. Câmara táxi 2714. Estabilizou 964. 964, passa a duna, complete final, ILS Activation, aumentou em 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Conversar, dá para ser 2230, poderia coordenar para a de Vitória Gondi? Aguarde, passaria do 2230. Na parte, boa tarde, reporte Simbra, com trem checado, aguardando pista livre, altímetro no 09. Reportará. Solo 24, direita, solo 21, decimal 1, não bota. Direita 21, obrigado. Zulu livre decolagem, dono 0, vento 1-3, 0 graus, com 0-8 nós. De Alfa, chamei do Juliette. Alfa 08, que é Juliette, confirma? Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 8-8. Chame a 326, desça para 2000, ajuste no 0 no 1, autorizado final, ILS X-Ray, forma localizador. Descema para 2000, no 0 no 1, reportado estabilizado, o X-Ray, 6320. 0. Livre pouso no 0, com 964. Sabota, autonomia de 5 horas, alternando Serra Brava, Papai Juliette. Juliette, ponto espera, Juliette, ponto espera, sistema torre 1185, via parte 31, Índia, ponto de espera, torre 1185, ajuste no 0 no 1, bom voo. Parte 31, ponto espera, Juliette, ponto espera, sistema torre 1185, obrigado, até mais. Azul 2784. Bom, 1825, observe o ATR agora da Azul, o quadro 3 está crescendo para o ponto de espera. Após o tráfego, ingresso Juliette, portão 07. Azul, Juliette 07, obrigado. Salão Salvador, avião 142, a Chanel, autorização Recife, boa tarde. É 1-4-2, boa tarde, Recife, nível 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, Piamba do Lu 1-7, outro após DCT. 5072, transponder, controle 1-2-0-8. 350 para Recife, conforme na Puca, Jamo, Caju, Piamba do Lu 1-7, outro 5072, transponder, geralmente apontou para a posição, como é a... Rumba 2. Bem, 1-4-2, boa tarde, Rumba 2-4, está para descontar com meia dúzia a bordo. Tarde, livre táxi, porta não, hotel, para o cruzamento. Pistão no 0, rumba 24. O azul 2714 está no ponto de espera, pronto. 714 ali mantém, cabeceiro no 0. Alinhar mantém no 0, azul 2714. 964, solo 28 à direita, solo 21, decimal 1, boa tarde. 21, boa tarde. Vou 1964. Falou, Salvador, boa tarde, vou 1964. 964, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette 1-0, vou 1964. Localizador, 4 milhas do externo, 6326. 6326, componente final, e ele é SXR 21895. 1895, ó. Torre Salvador, boa tarde, Xanera 6326, estabilizado, 2 milhas de cima. 6326, na aproximação, agora na pista livre, posto passando Simbra com trem secado, altímetro 1011. 1011, portará Simbra, com o trem, com 6326. Quarto livre decolagem, dono 0, vento no 50 graus com 08 nós. Delta Yankee, controle. Passou, Conde, serviço radar terminado, chame agora o controle Aracaju, frequência 120.3. Chame a 326, complete final, chame a torre no 895. Pista livre, 6326. Cruzamento imediato, pistão no zero, prossegue via Delta e Alfa, reporta da Juliette, agilizando. Jato, Delta Alfa, encontrará a Canem 326, o vento 130 graus com 08 nós, tempo autorizado, pistão no zero. Vive pousão no zero, 6326. 227 no 4, decolos 31, no controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8. Controle Salvador, o azul 2714, perfil da Momo, transição VATAP. Azul 2714, contato radar, suba ao nível 160, saída Momo. 160, saída Momo. Paquistão 3193 com 127, 3 horas e 50, Campinas. Mando, 0350, autonomia? Afirmo. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera do Rio 1, 18.95, o ajuste na 091, bom voo. O ajuste no 091, livre táxi, direita, lá 18.95, 3193. Airbus da Santa iniciando o táxi, através do portão 4, após Índia e Alfa, reporte ponto de espera, 124. Depois Índia, Alfa, reporte na pronta, no ponto de espera, 124. 326, solos 33, 211, ao liberal, boa tarde. 211, boa tarde. Bandeirantes da Força Aérea, taxiarão a retaguarda, após fazer que a equipe de solo para iniciar o seu pushback, vem para o seu táxi. Solo Salvador, boa tarde. Né? 6326 para prosseguir. 6326, boa tarde. Está aqui em Alfa, mas tem antes do Juliette. Alfa, mas tem antes do Juliette. Pronto, espera, pronto, 3193. Cruzado, linha decolar, pistão no zero. Vento no 40 graus, com 08 nós, 3193. A linha decola, 3193. Gente, aguarda, 6320. 24. 7 após a rolagem do Airbus da Tampa, após ali mantém cabeceira 10, rumba 24. Decolos 38, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, voar. Visão 93, passando meu pé. Visão 93, contato radar, Subal 360, sair da El. 360 da El, 3193. E decolagem, rumba 24, pixão 10, vento 160 graus com 08 nós. E decolagem, rumba 24. Pode vá, Dael, Ledo, 3193. Pois vai, Dael. Dael, 3193. 3-2 a bordo, autonomia de 5 horas e 30, alterno Galeão. 315 à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, Roger China, 091, morrou. 5 milhões, autorizado a aerotaxi da direita, ponto de espera, torre 1895. Continuando 6326, obrigado. Boa tarde. Amém. 6326, graças a Juliette, correndo 01. Juliette, pressão 01, 6326. O azul 2714. Consiga para o controle. Após VATAP, direto Barreira. Autorizado após Monod, como voa direto Barreira. Pós-bomba, direto Barreira, azul 2714. Salvador, boa tarde, bom nome, tudo bem, informação do Temer, passa 9-0 para o ouro, 5-0. Salvador, 1966, autorizada a chegada a Mari, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 611, cancelada todas as restrições de altitude. Ok, 4 mil pés, 611, cancelada todas as restrições de altitude, bom 960. Voo 050. Controle Salvador, boa tarde, rumba 24, decolado do PC da Cone, está cruzando 2.200. Rumba 24, contato radar na decolagem, suba ao nível 1.10, saída Cone. 1.10 na saída Cone, rumba 24. Rumba 4.065, boa tarde, cópia Campinas. Rumba 4.065, solo. Azul 4065, solo. Negativo e decolagem, dono 0, vento no 70 graus com 08 nós. Bom, recebe o solo. Não sabe Campinas? Sim. Campinas 340 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. Via Pesulo 10, por base, via Pesulo 16 e conforme. 5104, transponda. Controle 120, decimal 8. Campinas 340. Decola 10, curva direita da El, Leda Mótiva. Aí a Pesulo 10, por base, via Pesulo 16, rota do centro. 104, transponda, ele controla 120. Teste para aprisionamento. Decola 43, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 108, decimal 63, número 5, bom dia. Controle Salvador, muito boa tarde, decimal 63, número 5. Decimal 63, número 5, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída da 1. 0360 autorizado na saída da EL, você é 6305. Quando possível, por favor, a proa de Mótiva para 6305. Foi inicialmente Leda, vai dando coordenação 6305. Inicialmente Leda, meu Oyster, o senhor é 6305. Vai passar 160, chame o centro Recife, tem 1251, OTN 13325. 251, 13325, boa. Salvador, uma boa tarde, eu vou 20, como é? 2017, boa tarde, no Copilhado? Bom dia, não, não, não. Ilhéus, nível 240 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Coral, via Golf 677. Planeank, coordenação, desce ao 065 e prossegue visual. 5110, transponder, controle 120, decimal 8. Tiago, gol 201 autorizado para Ilhéus, nível 240. Fala com a direita na saída da El, transição coral para o via Golf 677. Entre Planeank, Barcelona, descida nível 065, poder 5110 e uma rua de Salvador, 1208, gol 201. 201 está correto, impera pressionamento. Pode seguir autorizado, meio ano com tudo, esse é o meu táxi. 1966, desça para 2000 pés, ajuste 10111. 2000, 1011, voo 9. Tamo Lima, aquilo Zulu. Chame agora o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Voo 966 autorizado, final ILS X-Ray, pistão na zero, ponto estabilizado. E autorizado o X-Ray da pistão na zero, ponto estabilizado. Voo 966. 3154, isso aí mantenha 3000 pés, ajuste 611, cancelada a restrição em TAP, redução para 220 mais. 4065, após a aeronave vizinhança passar a retaguarda, acordando que a equipe de estado está em pronto para o táxi. Tarde, está livre alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus com 08 nós. Livre alinhar e decolar, pistão no zero, alinhar 6142. Descida até 4000 pés, ajuste 10 no 1. 4000 pés, 10, 11, voo 1732. Azul 2714, passa nível 150, chama o centro em 1288, alterna 1353. 1288-1353, azul 2714. Anema 315, passa nível de voo 180, chame centro, 1251, alterna 13325. Agora Recife 1251, alterna 13325. 863-15. Boa tarde. Boa. 3154, desça para 2000. Reporte interceptando o localizador, tá 3154. Decolo 53, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, 8, Schneider 61, 42, boa tarde. Flag 737, meia dúzia de milhas a 100. Você tá reduzindo, 3, 4, aproximação. Volo 966, complete final e LS X-Ray, 2, 1, 8, 9, 5. Ok, confirmando a frequência, foi? 1, 8, 9, 5. 18 acerto, obrigado. Agora, Salvador, boa tarde, Xanara 61, 42. Xanara 61, 42. Contato radar, suba ao nível 350, saída PUCA. 350, na PUCA, Xanara 61, 42. Abrigado 65, à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1, 1, 8, desse 95, hoje, Xanara 01, bom. Direita, Índia, ponto de espera. Da 102, mas obrigado, boa. Zona 54, autorizado final ILS XG, pistão na zero, forma estabilizada. Forma estabilizada, 3154. 2 horas, põe a sua calorosa. Goiânia 7, parte índia, ponto de cara, torre 1, 1, 8, decimal 95, o ajuste 1011, 1, 1, 1, 1, bom. 1000 pés com 1011, igual 7, 3, 8, pode, aposto pelo interceptar. Tem 4 0 mesmo. Bruno, 738. Ok, vai prosseguir a posse pela então, obrigado. Zona 54, complete final, e LS X-Ray, chame a torre no 895. 895, chama. 1738, desça para 2000, livre LS X-Ray, pistão no zero, informe estabilizado. 2000 pés, reportando a estabilizada no X-Ray, 738. Bem, na 11, autorização Brasília. 3567, boa tarde, Brasília, 360 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida Arbor Elenco, via pêndulo 1-7. 5-1-1-3, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Via Serra, baixo trabalho. Tarde, tá 354, tem a próxima sangue, pista livre, simetro no 0, no 1. Guardando, pista livre. No transponder 208 controle, tá? 3567. 3567 correto, se me espera o posicionamento. Vai chamar. Boa. Tráfego da Chanel 6321. Chanel 6321, boa tarde. Brasília. Nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arnor Elefa. E a pêndulo 1-7. 5-1-1-7, responder, controle 1-2-0, decimal 8. Autorização na Brasília, nível 360, árvore elefa, decola 90, âmbito 17, decola com curva direita, 5117, transponder 120, decimal 8, controle. Correto, sim, para posicionamento. Só posicionamento 3, 1, 0, 2, 2, 4. 3154. Dona 2, 4. Taxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 966. Utilizado, Gol 738. Ok, complete final, ILS X-Ray, torre 118, decimal 95. 118, Gol 738. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 738. Estabilizado a ILS X-Ray. Taiwan 732 na sua aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0 no 1. Guardando autorização para pouso no 0 no 1 no altímetro 732. Tente agora de cola, prepare e sair da PUCA para Aracaju. PUCA para Aracaju. Salvador, boa tarde, eu vou no mesmo.